Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A prevenção é a arma mais eficaz para combater o cancro. É sobre este caminho que nos fala hoje Maria Luísa Afonso, da Liga Portuguesa contra o Cancro, entrevistada por telefone por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O cancro é atualmente uma das principais causas de morte no mundo. Estima-se, aliás, que esta doença será responsável por 84 milhões de mortes entre 2005 e 2015. Quando falamos em cancro, falamos em todo o tipo de tumores ou existem algumas diferenças? O cancro é, pois, é um tumor, não é? Sendo que há tumores que não são cancerígenos, não é? De origem cancerígena, e há outros tumores de outras origens. Pois os mais perigosos são, evidentemente, aqueles que irão dar lugar a uma doença oncológica. Quais são os principais sintomas a que devemos estar atentos? Temos que estar atentos a tudo aquilo que o nosso corpo nos indicar que não está a ser normal e que não é normal e que passar-se. Portanto, temos que estar atentos a todos os indicadores, desde os sinais mais evidentes aos sinais menos evidentes, isto é, um pouco mais subtis, mas que quando se tornam persistentes, são alvo e têm que ser encarados como necessidade de ir ao médico e de averiguar se qualquer coisa de mais grave está por trás. As pessoas têm que se habituar e mentalizar a dar valor à saúde e a perceber como ela é imprescindível para o nosso bem-estar e para a nossa harmonia e também para todos aqueles que andam à nossa volta, não é? O Seixal Saudável é um projeto que intervém sobretudo ao nível da prevenção de doenças. Praticar um estilo de vida saudável pode ajudar-nos a proteger doenças como o cancro, não é assim? É verdade. Não só o cancro, mas os hábitos de vida saudáveis estão na base da prevenção, chamada prevenção primária, isto é, uma série de medidas de antecipação que todos nós devemos incluir, passa a expressão, na nossa rotina, dos nossos hábitos e que podem fazer toda a diferença no nosso, para a história da nossa saúde e evitar a doença. Portanto, desde lutarmos contra o tabagismo, contra o álcool, contra o sedentarismo, contra a alimentação que não seja tão saudável, gosto de lembrar, quando falamos de tabagismo, atenção aos fumadores passivos, não é? Estarmos abertos a lutarmos contra os preconceitos, habituarmos-nos, como lhe digo, a estar atentos ao que é que o nosso corpo nos indica. Também há hereditariedade, há muitas doenças que são hereditárias e também no cancro esse fator de risco existe, portanto há ir a uma consulta que é a consulta de risco familiar e expor isso ao médico. Também a maneira de estar na vida, portanto cultivar sentimentos positivos, uma maneira realista, mas positiva de encarar os problemas e não através de sentimentos negativos. Também isso é uma base para a saúde e para o equilíbrio. E ao nível dos rastreios? Os rastreios vêm na sequência também de uma prevenção já secundária, portanto é uma forma já ativa de busca desses indicadores, portanto através dos exames, e que devem ser feitos e respeitados com toda a regularidade que o médico indicar. São exames que devem ser periódicos, portanto um rastreio que é feito uma vez não, pode não ser eficiente, ele deverá ser repetido com a periodicidade que o médico indicar. E devemos lembrar-nos que a prevenção é o caminho para a saúde, não é? Os rastreios são uma forma complementar da prevenção, isto é, a prevenção nunca é só uma medida. A prevenção é um conjunto de medidas de antecipação, nunca devemos esquecer isso. Nomeadamente o cancro da mama, nomeadamente o cancro do cólon do intestino, que pode ser detectado. Os rastreios servem exatamente para detectar atempadamente que alguma coisa não está a correr bem. Em cancro há um elemento fundamental, que é o tempo, o pouco tempo entre o detectar, portanto para fazer um diagnóstico precoce, e o tratar corretamente e incisivamente. É fundamental o pouco tempo entre estas etapas. Caso os nossos ouvintes queiram esclarecer mais alguma questão sobre o cancro, De que forma é que podem entrar em contacto com a Liga Portuguesa contra o Cancro? Podem sempre entrar em contacto através dos nossos telefones fixos, do nosso endereço eletrónico, que é núcleosul@ligacontracancro.pt, ou da nossa linha Cancro, que é grátis, e é 800-255-255. Ficam então os contactos da Liga Portuguesa contra o Cancro no final deste Seixal Saudável. Regressamos na próxima semana para falar da Corrida da Cidade de Vendas Novas. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.